Salvador, Ela Bianca, Alfa Victor Kilo. Alfa Victor Kilo, da Bianca, prossiga. Solicitando giro de motor para teste já autorizado pela empresa. Bianca, confirme sua opção. Posição 11 do Pat 1. Ok, já aprovado para Infraero, paciente do teste de motores, no portão 1-1, ajuste no 05 agora, chame a terno, chame no, correção, chame a término Alfa, Alfa, Vitor Kilo. Ok, chamaré, muito obrigado. Paulo Salvador, Juliette Serra, pronto para ingresso no Pátio 1. Livre ingresso, chame a finalizando reboque, portão 4. Afirmativo, chamarei. Salvador, Juliette Serra, finalizando o reboque, obrigado, um bom dia. Obrigado, Serra, obrigado, bom dia. Controle, muito bom dia. Torre, muito bom dia. De Webjet, Whisky, Juliette, Índia. Whisky, Juliette, Índia, prossiga. No pátio 3, solicitando autorização de reboque para a ponte 5 do pátio principal. Do Whisky Juliette Índia, autorizado o reboque do pátio 3 para o portão 5 do pátio principal, mantendo escuta constante, reporte ao término. Juliette Índia, reportado ao término, escutará escuta constante no trajeto do pátio 3 para o ponto 5 do pátio principal, grato. Alfa Whisky Juliette Índia, concluído reboque, ponte 5, muito grato e bom dia. Copiando Índia, obrigado, bom dia.